Hey. Yeah. Jumirai Club, parça. Jumirai Tei. Jengue no beat, mano. 2 da manhã e chovendo Sakura. Ai, 2 da manhã e chovendo Sakura. Ai, 2 da manhã e chovendo Sakura. Ai, 2 da manhã e chovendo Sakura. Ai, sou trapé doente e eu sou essa Sakura. Sou trapé doente e eu sou essa Sakura. Sou trapé doente e eu sou essa Sakura. Sou trapé doente e eu sou essa Sakura. Sou trapé doente e eu sou essa Sakura. Dinheiro que chove pra mim tipo Sakura. Tô bravo igual Naruto, fundado igual Dabura. Vou junto com a Mesquá, foda-se o Maluma. Tô tipo Ski e você tá tipo Barbie. Seu trapé sem graça eu chamo de iCarly. Quero fazer história, mano, tipo Bob Marley. Foda-se a empresa, mano, foda-se o Jaime. Pega a visão, niga, minha rima é Hiroshima. Tenho meu contato, tenho respeito em China. Você tá lá embaixo, mano, e eu tô lá em cima. Não vem pagar de mais, niga, cê não viu minha ida. 2 da manhã e chovendo Sakura. Ai, 2 da manhã e chovendo Sakura. Ai, 2 da manhã e chovendo Sakura. Ai, 2 da manhã e chovendo Sakura. Ai, sou trapé doente e eu sou essa Sakura. Sou trapé doente e eu sou essa Sakura. Sou trapé doente e eu sou essa Sakura. Sou trapé doente e eu sou essa Sakura. Mas que trap ruim, eu vi modo Sakura. Rima tipo Heavyman, Jupus ouvindo curar. Mil nego no trap, só 10 que sabe rimar. Outros sentam, mas na real não é teu lugar. Deixa pra quem sabe fazer, larga o trap de vez. Na moral, já sabemos disso, precisa aprender com 6-6. Rima clichê não vai te ajudar, essa doença vim pra curar. Original sempre pra constar, rima no beat bem Sakura. Preto, chave, trap, sensei. Maninja só liga e dá o play. Grave só quando tu souber fazer. Deixa isso com nós e vai se fuder. Preto, chave, trap, sensei. Maninja só liga e dá o play. Grave só quando tu souber fazer. Deixa isso com nós e vai se fuder. Altas da manhã, eu só vejo Sakura. Sam, metal, mano, game over, aperta start. Viram que não temos chefe, querem assassinar. Clube gang, jume, nós brotamos tipo tarde. Altas da manhã, eu só vejo Sakura. Sam, metal, mano, game over, aperta start. Viram que não temos chefe, querem assassinar. Clube gang, jume, nós brotamos tipo tarde. Nego faz skin, eles sabem que eu cheguei. Top FL, VHS, REC, eu sei. Mano, eu vim de longe, minha gangue é grande, eu sei. Juminai tá vivo, é fugitivo dessas leis. 011 ABC, calmo, talentos armados. Todos avançados, tarde diferenciados. Acessórios caros, eu mesmo exportei. Liguei meu contato do outro lado e o hit eu lancei. Tô no game com uma gata em Tóquio. Rappers ninjas levam a vida, ofícios do osso. Minha ostentação não tem negócio. Estrago o mic, a minha Glock nunca vai deixar um rastro. 2 da manhã e chovendo Sakura. Ai, 2 da manhã e chovendo Sakura. Ai, 2 da manhã e chovendo Sakura. Ai, 2 da manhã e chovendo Sakura. Ai, sou trapé doente e eu sou essa Sakura. Sou trapé doente e eu sou essa Sakura. Sou trapé doente e eu sou essa Sakura. Sou trapé doente e eu sou essa Sakura.